Romeo, Mato Grosso. 05, Tom, sou o para o Galeão, via Zero até Bidev, Super 9087, Porto Segura, Pesolu, Porto Meio, Brito, Ele da Elton, São Bidev, Corra Direito, 5405, São Antônio, controle 198. Só confirmando a subida, o número 05 é da El, após Leda, e após Leda Bidev, tá ok? Gente, da El, Leda Bidev. Agora correto, Chantra, puxa a sonar. Portará. Reportará, estabilizado, que eles acham. Carro meu, aguarde cópia. Salvador, gol 1804, portão 5 para pushback estacionamento. Autorizado, chambrinista. Autorizado, gol 1804. Patrão 149, confirme efetuando desvios. Ah, pequeno desvio, senhorita. Aí tá com maçã, já retorna. Ciente. November Oscar Romeu, pronto pra cópia? Já de Salvador, Serra November, papapá, pau no meu pé, sai no corredor, achei a curva direita, pistuna 7, 0122 do Neo, código, 198 é o controle. Salvador, bom dia, gol no 642.090. 42, mantenha o ponto de distância. Acionamento, táxi decolagem, agora com a torre 1895, tem um bom voo, November Oscar Romeo. Por mais quantas milhas irá efetuar desvios? Retornado já. Sim. Chama táxi. Minha 42, livre alinha e decolar, pistão no zero, vento 1110 graus com 09 nós. Entre livre alinha e decolar, bolo, minha 42. No 49 após desvio, voo e brilho. Desvio e brilho, 449. sub, mantenho nível 360, chame agora centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. Esse é com a 3, 3, 2. Bolo 642, decola os 47, 19,8 agora, bom voo. Obrigado, muito bom dia, senhor. Essa é minha torre, 98, decimal 95. 108, 95, obrigado. Controle Salvador, bom dia. 1-642, da Gol, na Puca, está cruzando 1.800. 1-642, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 390. Para o 370, confirma. 390. 39, tá ok, obrigado. Afirmativo. Já se encontra visual com o campo? Negativo. Sente reporte quando visual com o campo, que você alinha. Portará. Autorizado até o ponto de espera da Papá, reporta pronto para ingresso. Ingresso, Novembro Brasco Romeu. Salvador, muito bom dia, da 3517, está sendo da Índia. Autorização Brasília 3-4-0. 3517, um minuto, cópia. Não siga, não, tem braço com o meu. Esse arma está em condições visuais, solicita prosseguir para 1-7. Gente, modifica o 5-0, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta ingressão no final da 1-7, o que o Serra Lima? Curva na esquerda, reporta na base para a direita da 1-7, o que o Serra Lima? Oi, Salvador, bom dia, gol 1-8-0-4, quando espera da 1-0, pronto. Autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 mais, o gol no 8-0-4. Alinhar e decolar, pistão no 0, gol 1-8-0-4. Eu vou 1-7. 5422 transponder, 7-19-8-4-2-3-5-4-7. Correto, chama pra posicionar. Camarada, 5-7. Tango Eco, Tango Índia, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4. 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Torre, aqui Luciano Lima, base para final da 17, na embaixada, checado. Aqui o Serra Lima, autorizado pouso, tráfego avistado, vento 120 graus com 09 nós, pistão no 7. Autorizado pouso aqui do Serra Lima, confirme a direção da velocidade do vento, por favor. Confirme. Confirma a direção do vento. 120 graus com 09 nós. Obrigado, senhor. Bom dia. Lagoa de Abaeté, o senhor poderia confirmar pra gente quantas milhas é a façada aqui do aeródromo? Afirmativo, então. O senhor não vai interferir com a final do 10, né? O mais direto ou não? Então, está autorizado Salvador, Salvador, 500 pés. Inicialmente faz um sobrevoo no Lagoa do Iabaité, após vai prosseguir paralelo à parte do Pituaçu. Sai prosseguindo direto para a Lagoa do Iabaité. 0195 é o código, 198 é o controle. Decola 5-3, 19-8 agora, bom voo. Voo 2-19-8, voo 9-8-4 graus, bom dia. O quilo Serra Lima é 4-5. Ok, prossiga mais em frente um pouco para possibilitar o ingresso do helicóptero na pista e após realize o backtrack para ir até 4-5. O Novembro Oscar Romeu está autorizado o ingresso na 1-7, está deixando a passagem livre aí do 4-5 para o ingresso da aeronave. Autorizado, da presente com Proaçu, o vento 110 graus com 8 nós, o Novembro Oscar Romeu. O quilo Serra Lima, fique atento ao helicóptero iniciando da Papá. Está autorizado até o 4-5, tenha um bom dia. Mike Juliette Romeu, bom dia, livre acionar, chama táxi na Bata. Novembro Oscar Romeu, decola 5-4, 19-8, tem um bom voo. Prato. O Indy autorizado, LS, que se reversiona 0, reporte estabilizado. LS, recebemos, cancelar para 6-1-2-7. Ciente. Controle, helicóptero, papapapá, Novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, 500 pés, condições visuais, reporte farol da barra. Reportar a farol da barra, Novembro Oscar Romeu. Bruno 804, voe Brite. Brite, Bruno 804. Despacho Salvador, cordial, bom dia, este é o Papa Juliette Quilo. Siga. Mas aqui é o solo, tá? Não é o despacho, não. Desculpa. Tango Índia completa aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. Valendo. Eco Tango Índia, final da 1-0, prossiga com a mensagem. Intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? 1-7. Já visual com o campo, Eco Tango Índia? Ainda não, senhor. Excelente, reporta quando visual com o campo. Obrigado. Até o ponto de espera da OSCA autorizado. O correção, até o ponto de espera da interseção da Bata. O Mike Gillette Romeu. Família, visão 407, por favor, encarcelamento. Seguinte, cancelado agora o 58, autorizado a base pela direita da 17 e a porta na final, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Mais seguinte, tem um tráfego agora curvando para a final 17, mantém o ponto de espera aguardando. Tango Índia avistado, cheque 3. Passado, checado, girando final. Autorizado pouso, pistão no 7, o vento 1-0 graus com 07 nós, o Eco Tango Índia. Falou, Salvador, o Cristo, o para puxa de acionamento, o autorizado, já pré-initidade. Salve, Salvador, está 3507-08, puxa acionamento. Não entendi o tráfego, chamou para pushback acionamento. Afirmativo, o senhor já está autorizado, ok? Livre acionamento e pushback. O TAN 3517 chamou o senhor aqui também no 08. 3517, também está autorizado, chama para início táxi. Vai chamar para o táxi, da 3517. Autorizado com Pro Açul, vento 1-0 graus com 8 nós, o Mike Gillette Romeu. Autorizado, backtrack, pátio 4, no solo 0900, Eco Tango Índia, reporta livrando a pista. Fora. Gente, o Mike Gillette Romeu decola o 01, mantém a escuta da torre e reporta para prosseguir para o Ituaçu, ok? Desculpa, senhor, não entendi. Decola ao 01, vai manter a escuta da torre no, na Lagoa do Baeté, quando for prosseguir para Ituaçu, reporta na frequência da torre. Ah, grato, afirmativo. Vai manter a escuta na Lagoa do Baeté após prossegue para a área do litoral, Romeu. Afirmativo, quando for prosseguir para Pituaçu, reporta para que seja feita a transferência de comunicações. Afirmativo, Romeu. Para o push e acionamento, gol 1795, portão 02. No 7 no 5 é o número 2 no setor aguarde. Aguarde. Gente, Eco Tango Índia, bom dia. 897, puxa acena portão 11, chama pra início de táxi. Doutor 3153, agora autorização Galeão, bom dia. 3153, bom dia, qual é a escopa, Galeão? Para o táxi, voo 160. 138 a bordo, 350 alterna Campinas. Táxi autorizado via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. O táxi Indy Alpha, 1895, 160. São Salvador, 3517 para o táxi, 177 a bordo, 3930 alterna Campinas. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 3597. Trip 5514 para o táxi, 66 bordo, 3h30, alternamos Salvador. 5514, sim, está autorizado inicialmente o táxi até próxima Juliette e aguardando para ingresso no pódio principal. Está aqui até a próxima Juliette, no aguardo. 5514. Torre Gol, no 605. Gol, no 605. Ciente, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento 1, 10 graus, com 09 nós. Livre alinhamento da live, no 605. O trip 5514 vai seguir o Airbus da Santos, ok? 186, Campinas, confirme a autonomia, por favor. 3 horas e 15. Táxi de Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. No 4 a 5, segue o tanque, está visual começo. Tão 3153, pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado Galeão 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Subida da El Lida Bidev, curva direita após a decolagem. 5424 é o código, 198 é o controle. Gente, o 380 autorizado Galeão, é o 350. Bidev, é o 9857, Porto Seguro, é o Zulu 16. Decola da ONU 0, saída da EL, lei da B10, decola com curva direita, 5424 ao transponder, 119-8, tá 3153, é o controle. Correto, chama para posicionar, 3153. Reporta, sim. 605, decola 07, controle agora 119, decima 8, bom voo. 098, quando 605. Oi, Salvador, bom dia, 3597.0. 3597, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e manter 10, 3597. 05, decolada na Dael, cruzando 1900, não se escuta. Zona 605, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Dael, Leda, pós Leda, Bidev, subindo ao 360, agora 605. Zona 605, vou em Leda, pós Leda, Bidev. Gente, Leda, Bidev. Tipo 55 no 4, ciente, mantém o ponto de espera, pistão a zero. O 35 no 7, livre decolagem da pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós. Livre decolagem não no zero, só 35 ou no 7. Tipo 5 no 4, alinhar e mantém após o R2. Após o R2, alinhar e mantém. Salvador, muito bom dia, gol 1897, ponto de espera. 1897, bom dia, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantém o ponto de espera, 1-0, gol 1897. Gol 1715, pronto para o táxi, 5 horas, 3 horas e 50 de autonomia, alterna, turbina, COB 1877. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, 1795. Via Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, 1715. Pelo Sierra Lima, pronto para cópia. Autorizado Sierra November Zulu Whisky, uma centena, vai prosseguir direto na rota, subida gole após gole direto, primeira curva direita após a decolagem, 5431 é o código, 198 é o controle. Controle Salvador, bom dia, 3597, decolado, passa 1600 na gole. Só 3597, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 380. 380, sentido da Guali, 3597. O Kilo Sierra Lima. O Trip 55 no 4, livre decolagem no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem, no 4. Kilo Sierra Lima, bom dia, alinhar. Correção, o gol 1897, alinhar e manter cabeceirão no zero. E manter na cabeceirão no zero, 1897. Torre ao papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai livrar o sobrevoo da Lagoa de Abatécia, autorizado o cruzamento do setor norte e após coroa da Cidade Baixa. Quando vai cruzar a final da 10 e após prosseguir com qual pro? Com pro da Cidade Baixa, pro Whisky. Vai seguir próximo ao paralelo? Negativo, eu posso me afastar mais, eu posso ir com pro de Paripe. Ah, ok.